As coisas que as pessoas cobiçam e valorizam tanto são as coisas que os atraem pra longe da luz, onde nasce o mundo. Alguém está salvo da morte. O amor é o evangelho de uma palavra. Amar o próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Somente Deus pode salvar e controlar situação. Somente Ele sabe a minha e a sua hora. Assim que foi, e assim que é, assim que será. CDM, a voz da favela. Salve, salve os irmãos de bom coração.